socorro os meus irmãos. Me ensina ser filha junto com minhas irmãs. Sua força vem. Viva Clara! Viva Cali! Viva Gaia! Viva o princípio eterno da vida!